por tudo que tem feito a mim, pela existência na vida sem paz. Em cada novo caminhar, agradeço ao Senhor por conservar a razão de viver e cantar. Quero agradecer a Deus pelos momentos vividos em paz, com a própria consciência, com a visão do entendimento, com o meu modo de viver. Enfrentando o sofrimento com o ânimo que Ele me dá, rendo graça ao Senhor. Louvo pelas bênçãos que me concedeu, feliz está o meu coração. Aleluia seja dado ao Senhor. Quero agradecer a Deus pelos momentos vividos em paz, com a própria consciência, com a visão do entendimento, com meu modo de viver. Quero agradecer a Deus pelos momentos vividos em paz, com a própria consciência, com a visão do entendimento, com meu modo de viver, com meu modo de viver. Agradeço a Deus por suas maravilhas.